Vem na onda pra cair. Vai invadir o mar. Vai invadir o mar. Vai invadir o mar. Só você. Batendo um papo viajando no isopor, uma selva bem gelada. Com a minha viola canto até de madrugada. Toda vez que pego a estrada me sinto livre de alma lavada. As areias da minha praia pra ver minha sereia, pra ver minha amada. Eu tô na onda, eu tô na praia. Eu tô na praia, eu tô no mar. E de ver vou curtindo sem parar. Eu tô na onda, eu tô na praia. Eu tô na praia, eu tô no mar. Me divertindo, vou curtindo. Vivo a vida, vim aqui só pra te amar. Oh, yeah, yeah. Toda vez que pego a estrada me sinto livre de alma lavada. Nas areias da minha praia, pra ver minha sereia, pra ver minha amada. Eu tô na onda, eu tô na praia. Eu tô na praia, eu tô no mar. Me divertindo, vou curtindo. Vou curtindo sem parar. Eu tô na onda, eu tô na praia. Eu tô na praia, eu tô no mar. Me divertindo, vou curtindo. Só pra te amar, viva a vida, vim aqui. Vou invadir o mar. Vou invadir o mar. Vou invadir o mar.